Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Os moleques se formou, só progresso deu valor. A ideologia se formou, o sistema preocupou. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Não sei de nada. O conhecimento é riqueza humana. Saber do direito, quem bate ou apanha. Bem instruído, evita o perigo. PM sacana, forjando maconha. Local é arisco, um passo em falso. Vela sete palmos, mantenha cuidado. Questionar o porquê, jamais se calar. A democracia não é só votar. Venha munido dos livros, a informação é a chave mexa do limbo. Só pode agregar, ninguém pode tirar. É gigante, portátil em qualquer lugar. Persuasão, tipo sedução, veemência em cada motivação. É destaque no mundo das mentes que se atrofiam sem opinião. Ouvir os conselhos mais velhos primeiro, absorver e observar. Toda a experiência passada, você só quem trilha o caminho pode ensinar. Devore um livro, pesquise a fonte. Seja metamorfose ambulante, nada se cria, tudo se transforma. Aliado, é um ciclo constante. Na escada da vida, um passo por dia. Corrimão é a sabedoria. Um passo à frente, quem tem na mente. Arsenal forte, artilharia. Humildade é bagagem vital na viagem. Aceita a derrota, é mais que covarde. Acessa o mundo, se sabe de tudo. Globalizado, praticidade. Formar opinião, conter argumentos, entender a visão que poucos vem tendo. Debaixo dos panos existe um plano. Circo e pão acontece há anos. O rap relata o que poucos falam. A massa cinzenta, a melhor arma. A escola da vida ensina na marra, de forma prática, objetiva e clara. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Os moleques se formou, só progresso deu valor. A ideologia se formou, o sistema preocupou. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Então não sei de nada. Falta muito pra dizer, falta muito pra saber, falta muito pra aprender. Não sei de nada. Uma das maiores verdades é que é muito mais difícil compreender aquilo que não conhecemos. E para entender o funcionamento do mundo e o comportamento das pessoas que fazem esse mundo funcionar, é necessário nada mais que conhecimento.